Conheça três importantes fases em uma aprendizagem que, compreendidas, pode alavancar a sua carreira. Citarei uma simples tese que fiz sobre três fases que passamos em qualquer aprendizagem, mas vou tomar como exemplo a aprendizagem de uma nova tarefa dentro do âmbito empresarial. Quando nos é delegado uma nova tarefa, deve-se ter em mente três fases. Primeira, fase de adaptação. Esta é a fase em que estamos nos adaptando com o novo serviço, é a fase que ainda estamos conhecendo as ferramentas oferecidas, é onde erros estão mais sujeitos a acontecer, e são praticamente inevitáveis. Segunda, fase da continuidade. Esta é a fase em que já nos familiarizamos com a nova tarefa e conseguimos dar continuidade sem nenhum problema, pois já temos total controle e habilidade para executá-lo. Terceira, fase de aperfeiçoamento. Esta fase é a fase em que aperfeiçoamos o que já virou rotina. Aperfeiçoamos com ideias, com estudo, entre outras. É o algo a mais que devemos fazer para nos destacar. É a fase que, infelizmente, apenas cerca de 15% das pessoas entram, estimativa baseada em minha própria pesquisa nas empresas que trabalhei, pois a grande maioria fica na mesmíssima. Se acomodou. E isso, no meu ponto de vista, é errado. Pois é egoísmo. Estamos pensando em nós mesmos e não na organização. A empresa nos contrata com qual objetivo? O de lucrar conosco. Então não importa qual seja o nosso cargo, pois a nossa função principal é fazer de dinheirinho, dinheirão. E se não damos importância a esta fase, não estamos colaborando com a empresa. Então fica a dica. Saia dos 85% e aprimore seus afazeres. Você tem capacidade para isso e não importa qual seja o seu serviço, sempre há o que melhorar. Para os gestores, peço paciência e compreensão a essas fases, pois cada pessoa tem um ritmo diferente, e nem sempre o mais lento é o que fica na segunda fase. Conheça sua equipe e descubra a habilidade de cada um dentro de seu tempo. Nunca deixe de incentivar sua equipe a entrar para a terceira fase, e também é muito importante valorizar quem já está nela. Pois sempre há o risco de regressão. Postado por Devaveios de um Café em 20 de abril de 2015. Se gostou, por favor compartilhe. Devaneios de um Café agradece.